O tempo passou, valeu demais. Cada instante dessa vida, do mar em fúria até o cais. Oh! O retrospecto dos anos 90, você lembra que da hora ir pra escola jogar bola, soltar pipa, que delícia, sem malícia. É no Natal, no Ano Novo, meu pai sempre no sufoco, é bom as festas para comprar um carretão de linha. Minha tia nunca tinha, isso é fato, tá claro que a minha origem é pobre, sem dinheiro, vê se pode, só se foge. Acreditar que lá no céu descia o Papai Noel, que nunca fez um bom papel pra mim. Eu me liguei que tudo aquilo acabou do Alexandre da sala de aula ao necolei das batucadas. Já foi muitas batucadas de pandeiro, sempre sem dinheiro, onde eu tava tinha um dali fiquei ligeiro. Começou o preconceito, os enquadros de suspeito. No Brasil, quem é do gueto sofre. Quem é do gueto sofre. O tempo passou, valeu demais. Cada instante dessa vida, do mar em fúria até o cais. Oh, o tempo passou, valeu demais. As memórias afetivas, a busca intensa pela paz. Minha cultura foi uma mistura de bombeta, calças, biques, roupas simples. E o que define é o que as ruas me ensinou. Começou a nova escola, eu saí da escola, vim de uma vitrola. Minha coroa me dizia, não se mete. Desde moleque, o som de splash, flashback, futebol e samba. Admirava os pampa, eu no efeito de criança. As ruas eram uma balança, uma infância de esperança. Moleque de trança, dança break, andar de skate. Aí eu penso, eu acho que eu Mike Tyson. Harley Field era tipo um trator. E da poltrona lá de casa eu assistia Michael Jordan, o Magic Johnson, Chicago Bulls versus os Lakers, São Francisco, os meus bonés é gringos. Era normal os Lecheval, os Puma, M2000, Rainha, os Tarelo que eu tinha. O tempo passou, valeu demais. Cada instante dessa vida, do mar em fúria até o cais. Passou, valeu demais. As memórias afetivas, a busca intensa pela paz. Nasci espinha no meu rosto, hormônio de moleque novo. Eu descobri a Titiolina, Vera Fischer, Cláudia Hanna, cabeleira na xereta. E eu batendo cartucheira, é só bicuda no banheiro. Mãe, já tô saindo, eu nem dava ouvindo, ela meio que rindo. E hoje eu casco o bico, ha. Eu acelero o cabo na lembrança, meus retratos de criança. Eu agradeço ao Jax pelo espaço, manda um abraço ao Nego Lê que manda o recado. E lá na rua nós bebe um litro num frasco de vidro pra comemorar. Pra comemorar anos 90, rapaz. O tempo passou, valeu demais. Tudo valeu. Cada instante dessa vida, o mar em fúria até o cais. Oh, o tempo passou, valeu demais. Tudo valeu. As memórias afetivas, a busca intensa pela paz. Valeu.